Cheiro 32, página 309. Uma batida na porta quebrou a tensão. A criada trazia o jantar numa bandeja. Depois de uma tímida reverência dirigida a mim e um sorriso a Jamie, serviu-nos o jantar. Carne fria, caldo e pão de aveia quente com manteiga, e acendeu o fogo com uma mão prática e veloz. Logo se retirou, murmurando, boa noite. Comíamos lentamente, tendo o cuidado de conversar apenas sobre assuntos que não dessem aso à discussão. Contei-lhe como tinha viajado desde Craignadoon até Inverness. Ele, por sua vez, falou-me do Sr. Willoughby, o qual tinha encontrado perdido de bêbado e meio morto de fome, caído atrás de uma fileira de pipas no cais de Bertinsland. Falámos pouco das coisas pessoais, mas enquanto comíamos, senti-me cada vez mais próxima do seu corpo. Ao terminar o jantar, na sua mente predominava a mesma ideia. Ele esvaziou a taça de vinho e olhou-me diretamente nos olhos. Queres? Interrompeu-se com um rubor acentuado nas faces, mas engoliu em seco e continuou. Queres vir para a cama comigo? Quer dizer, acrescentou apressadamente, faz frio e nós estamos molhados e não há nenhuma cadeira. Terminei por ele. De acordo. Voltei-me para a cama, sentindo uma estranha mistura de entusiasmo e hesitação. Ele tirou com rapidez as calças e as meias. Desculpa, Sassenach, não me ocorreu antes ajudar-te com os teus laços. Parece não estar habituado a despir mulheres, pensei. Sem poder conter, sorrindo perante a ideia. Não são laços, murmurei. Mas se me quiseres ajudar com a parte de trás... Pus de lado a capa e voltei-me para ele, levantando o cabelo para deixar a gola do vestido à vista. Houve um silêncio desconcertante. Logo senti que deslizava lentamente um dedo pela minha coluna vertebral. O que é isto? Perguntou. É um fecho de correr, expliquei. Vês essa pequena lingueta que tem em cima? Basta puxar até baixo. Os dentes do fecho separaram-se com um rangido e as costas do vestido soltaram-se. Retirei os braços das mangas e deixei o pesado vestido cair aos meus pés, virando-me para enfrentar Jamie antes que perdesse a coragem. Ele estremeceu e deu um passo atrás, surpreendido com esta súbita transformação tipo crisálida. Depois piscou os olhos e fitou-me. Estava perante ele, sem outra roupa que não os sapatos e as meias de seda cor-de-rosa, seguras com ligas. Quase me resolvi a apanhar o vestido e a vesti-lo de novo, mas resisti. Endireitei bem as costas, ergui o queixo e esperei. Ele não disse nada. Os seus olhos brilhavam à luz da vela, mas ele sabia como esconder os seus pensamentos detrás de uma máscara imperscrutável. Podes dizer alguma coisa, por favor? Exigi com voz trêmula. Abriu a boca, mas continuou mudo, movendo lentamente a cabeça de um lado para o outro. Meu Deus, sussurrou por fim. Claire, és a mulher mais bela que eu já vi. Estás a perder a visão, assegurei. Deve ser glaucoma, pois não tens idade para ter cataratas. O comentário fê-lo rir. Então vi que, na verdade, estava cego. Os seus olhos brilhavam com lágrimas devido ao riso. Tenho olhos de falcão, respondeu, convencido como sempre. Vem cá. Levou-me com gentileza até à cama e sentou-se, comigo em pé entre os joelhos. Deu-me um beijo suave em cada peito e apoiou a cabeça entre eles, aquecendo-me a pele com a sua respiração. Por Deus, poderia repousar a cabeça aqui para sempre. Mas tocar-te, minha Sassenach, a tua pele branca como alabastro, as linhas amplas do teu corpo. Senti o movimento da sua garganta ao engolir em seco. A mão que descia pouco a pouco pela curva da cintura e do meu rabo. Meu Deus, murmurou. Não te poderia olhar e manter as mãos quietas. Ter-te tão próxima de mim, sem te desejar. Logo me deitou na cama e se inclinou para me beijar no peito, por cima do coração. Depois desceu a mão pela minha barriga, seguindo ao de leve as marcas deixadas pelo nascimento de Briana. Tu não te importas mesmo? Disse eu num tom hesitante, passando os dedos pela minha barriga. Ele sorriu com uma expressão um pouco pesarosa. Hesitou por um momento e depois levou a mão à bainha da sua camisa. E tu? Perguntou. A cicatriz ia desde o meio da coxa até à virilha. Cerca de 20 centímetros de pele repanhada. Não pude conter um sobressalto quando a vi e ajoelhei-me a seu lado. Encostei a cara à sua coxa, agarrando-me à perna dele como se agora o pudesse conservar comigo, como se não o tivesse conseguido fazer antes. Sentia a pulsação profunda e lenta da sua artéria femoral por baixo dos meus dedos, a poucos centímetros da feia e retorcida cicatriz. Não te assusta nem te enoja, Sassenach? Perguntou, passando a mão pelo meu cabelo. Levantei a cabeça e olhei-o nos olhos. Claro que não. Ainda bem. Estendeu a mão para me tocar na barriga, mantendo os olhos fixos nos meus. E se tu carregas as cicatrizes das tuas próprias batalhas, Sassenach? Disse suavemente. Elas também não me incomodam. Puxou-me para a cama ao lado dele e inclinou-se para me beijar. Sacudi os meus sapatos e encolhi as pernas, sentindo o calor dele através da camisa. Quero ver-te. Não há muito para ver, Sassenach, disse com um sorriso inseguro. De qualquer modo, o que está aqui é teu, se quiseres. Tirou a camisa e, depois de a atirar ao chão, apoiou-se nas palmas das mãos para exibir o corpo. Não sei o que esperava, mas ver o seu corpo desnudo tirou-me fôlego. Tinha mudado, mas eram mudanças subtis, como se o tivessem posto num forno para lhe dar um bom acabamento. A sua pele escurecera um pouco, empalidecendo até ao branco puro das virilhas, com as veias azuis a destacar-se do ruivo da zona púbica. Era óbvio que não mentia ao dizer que me desejava. Quando o olhei nos olhos, torci subitamente a boca. Uma vez disse-te que seria sempre sincero contigo, Sassenach. Desatei a rir com as lágrimas a verter dos olhos. E eu também. Estendi a mão, hesitante. Ele segurou-a. Ficámos imóveis. Cada um tinha intensa consciência do outro. Teria sido impossível não a ter. O quarto era pequeno e a atmosfera estava tão carregada que era palpável. Estás tão assustado quanto eu? Perguntei por fim, rouca. Ele observou-me com atenção. Logo levantou uma sobrancelha. Não acho que seja possível. Estás com a pele arrepiada. Tens medo, Sassenach? Ou é só o frio? As duas coisas, respondi. Tapa-te. Ele riu e soltou-me a mão para puxar a colcha. Não deixei de tremer, nem quando se deitou ao meu lado. Mesmo o calor do seu corpo causava-me uma forte impressão física. Tu é que não tens frio nenhum, disse, voltando-me para ele. Não, suponho que é do medo. Envolveu-me suavemente com os braços e, ao tocar-lhe o peito, senti a sua pele eriçar. Na nossa noite de casamento também tínhamos medo. Tu seguravas-me as mãos. Disseste que se nos tocássemos seria mais fácil. Emitiu um leve som. Os meus dedos acabavam de encontrar o seu mamilo. É verdade, disse, ofegante. Por Deus, toca-me outra vez assim. Esticou subitamente as mãos para me puxar contra ele. Toca-me e deixa que te toque, minha Sassenach. Quando nos casamos, sussurrou, quando te vi ali, tão linda, com o vestido branco, só consegui pensar no momento em que estivéssemos sós, para te tirar os laços e te ver nua na cama ao meu lado. E agora, queres-me? Sussurrei, beijando a pele bronzeada da sua clavícula. Tinha um sabor levemente salgado. A sua pele cheirava ao fumo da lareira. Em vez de responder, moveu-se bruscamente para me fazer sentir a sua rígida virilidade no meu ventre. Foi tanto o terror como o desejo que me levaram a apertar-me contra ele. Eu desejava-o, sim. Doíam-me os seios e sentia o ventre tenso e entre as pernas a umidade da excitação. Mas tão forte quanto a luxúria era o simples desejo de ser sua, que me dominasse, que me possuísse com vigor para me fazer esquecer tudo. Senti a sua necessidade e o tremor das suas mãos que me rodeavam as nádegas e a involuntária convulsão dos seus quadris, envolvendo-me de imediato. Vem, pensei, agora mesmo, por Deus, e sem suavidade. Não podia dizer-lhe. Eu via a urgência no seu rosto. Mas ele tão pouco podia dizê-lo. Era muito cedo e muito tarde para trocar essas palavras. Mas nós os dois havíamos compartilhado uma outra linguagem que o meu corpo ainda recordava. Pressionei com violência os seus quadris contra mim. Estávamos a um segundo da decisão final. Dá-me a tua boca, Sassenach, pediu suavemente, inclinando-se para mim. A sua cabeça bloqueou a luz da vela, deixando vislumbrar somente um vago resplendor e a escuridão da sua pele. Abri-me a ele com um leve suspiro. A sua língua procurou a minha. Mordi-lhe o lábio e ele recuou um pouco sobressaltado. Jamie, disse. Jamie. Era tudo o que eu podia pronunciar, mas impeli os quadris contra ele, motivando a violência. Depois cravei os dentes no seu ombro e ele penetrou-me com força. Não pares, exclamei. O seu corpo, ao ouvir-me, respondeu no mesmo idioma. As suas mãos, que me seguravam os pulsos, retesaram-se. A força dos seus embates chegou-me até ao ventre. Depois soltou-me os pulsos e caiu sobre mim, imobilizando os meus quadris com as mãos. Quando me retorci contra o seu corpo, ele mordeu-me o pescoço e eu fiquei quieta, somente porque não me podia mover. Senti um palpitar nas costelas, mas não sabia se era o meu coração ou o dele. Depois ele moveu-se dentro de mim. Bastou para me provocar uma convulsão em resposta. Indefesa, sob o seu corpo, senti que os meus espasmos o acariciavam, incentivando-o a acompanhar-me. Arqueou as costas para trás, apoiado nas mãos. Depois, lentamente, abriu os olhos para me olhar com infinita ternura. Claire, sussurrou. Claire, meu Deus. E deixou-se levar, bem dentro de mim, sem se mover. Por fim, deixou cair a cabeça com um soluço e o cabelo ocultou-lhe o rosto. Cada convulsão entre as minhas pernas despertava um gemido em mim. Quando tudo havia terminado, muito suavemente, desceu para apoiar a cabeça sobre a minha e ficou como morto. Por fim, saí do meu êxtase. Apoiei a mão na base do esterno, onde a pulsação batia, lenta e forte. É como andar de bicicleta, suponho, disse eu. Antes não tinhas tantos pelos no peito, sabias? Não, respondeu sonolento. Não me ocorreu contá-los. As bicicletas têm muito pelo? Apanhou-me de surpresa e desatei a rir. Não, retorqui. Eu quis dizer que nos lembramos bem de como se fazia. Jamie abriu um olho para me olhar de soslaio, pensativo. Teria de ser muito tonto para esquecer-se, a assinar, comentou. Posso ter perdido a prática, mas nunca hei de perder todas as faculdades. Ficámos depois bem quietos, sentindo a respiração um do outro. Estávamos bem encaixados, a minha cabeça metida na curva do seu ombro, o território do seu corpo quente debaixo da minha mão, ao mesmo tempo estranhos e acostumados um ao outro, à espera de nos redescobrirmos. O edifício era sólido e o ruído da intempérie afogava quase todos os ruídos interiores. Mas de vez em quando ouviam-se passos, uma risada masculina e a voz aguda de uma mulher. Jamie agitou-se um pouco, desconfortável. Tinha sido melhor levar-te a uma taberna, disse. Só que não importa. Assegurei-lhe. Sinceramente, tinha imaginado deitar-me contigo em muitos lugares, mas nunca num bordel. Não queria parecer intrometida, mas sentia uma certa curiosidade. Tu és o proprietário desta casa, Jamie? Eu? Meu Deus, Sassenach, quem achas que sou? Ora, quem és? Disse eu com alguma aspereza. Quando te reencontro, a primeira coisa que fazes é desmaiar. Quando te consegues pôr de pé, atacam-nos numa taberna e perseguem-nos por toda a Edimburgo, na companhia de um chinês degenerado. Terminamos num bordel, cuja madame parece manter uma relação sumamente familiar contigo. Depois de eu te tirar a roupa, anuncias que és uma pessoa horrível, com um passado de depravação e levas-me para a cama. O que posso pensar? O riso venceu o combate. Bem, não sou nenhum santo, Sassenach, reconheceu, mas tampouco sou um chulo. Alegro-me em saber. Houve uma pausa momentânea. Tens intenção de me dizer o que fazes? Ou devo ir enumerando as vergonhosas possibilidades até acertar por dedução? É mesmo? Murmurou, divertido com a sugestão. E o que supões, então? Observei-o com atenção. Bem, apostaria a minha roupa interior em como não és impressor, disse. Jamie alargou o rosto num sorriso. E porquê? Cravei-lhe um dedo nas costelas. O teu estado físico está muito bom. Depois dos 40 anos, quase todos os homens começam a ganhar barriga. E tu não tens nem um grama a mais. Isso é por não ter quem cozinhe para mim, disse com melancolia. Tu tampouco engordarias se comesses sempre numa taberna. E deu-me uma palmada amistosa no rabo. Não me tentes distrair, protestei, recuperando a dignidade. E também não tens os músculos de quem trabalha como escravo da prensa. Alguma vez trabalhaste numa tipografia, Sassenach? Levantou uma sobrancelha depreciativo. Não, reconheci. És um salteador. Não, respondeu sorridente. Tenta outra vez. Caloteiro. Não. Sequestrador. Não, não creio, disse, contando as possibilidades pelos dedos. Ladrão? Não. Pirata? Não. Impossível. A menos que te tenham passado os enjoos. Impostor? Difícil. Olhei-o fixamente, deixando cair a mão. A última vez que te vi, eras um traidor. Mas isso não me parece um bom modo de ganhar a vida. Ah, continuo a ser um traidor, assegurou-me. Só que ultimamente não me têm condenado. Ultimamente? Passei vários anos encarcerado por traição, Sassenach, recordou. Pela rebelião. Mas isso já foi há anos. Sim, eu sabia. Dilatou os olhos. Sabias? Isso e algo mais. Dir-te-ei depois, num momento mais relaxado. Mas voltemos à questão. Como ganhas a vida, atualmente? Sou impressor, disse, sorrindo de orelha a orelha. E também traidor? E também traidor. E nos últimos anos prenderam-me duas vezes por rebelião, mas não conseguiram provar nada. E o que vai acontecer se algum dia o conseguirem provar? Agitou no ar a mão livre. Desmembram-me, flagelam-me, prendem-me, deportam-me. Esse tipo de coisas. Não é provável que me enforquem. Que alívio, disse eu. Eu adverti-te, recordou. E já não brincava. Os seus olhos azuis estavam sérios e vigilantes. É verdade, reconheci, respirando fundo. Queres deixar-me? Falava com indiferença, mas vi que fincava os dedos à colcha. Não. E sorri como pude. Não voltei para fazer amor contigo uma única vez. Vim para ficarmos juntos, se me aceitares, concluí. Se te aceitares, deixou escapar o fôlego e sentou-se na cama, cruzando as pernas. Nem sequer posso dizer o que senti ao tocar-te, Sassenach, quando me dei conta de que eras realmente tu. Percorreu-me com os olhos. Encontrar-te outra vez e voltar a perder-te? Interrompeu-se. Segui com o dedo a linha nítida da maçã do rosto e da maxila. Não me perderás, asseverei, nunca mais. Mesmo que me digas que tens cometido bigamia e que te embebedas em público. Afastou-se com brusquidão. Deixei cair a mão, sobressaltada. O que foi? Bem, interrompeu, franzindo os lábios. É que. O quê? Há alguma coisa que não me tenhas dito? É que imprimir panfletos insurgentes não é muito rentável. Explicou. Suponho que não. Acelerava de novo o coração perante a perspectiva de novas revelações. E que mais tens feito? Só um pouco de contrabando, respondeu em tom de desculpa. Como atividade secundária, entendes? És um contrabandista? Olhei-o fixamente. De quê? Principalmente do whisky. Também um pouco de rum e vinho francês. Então era isso. As peças do quebra-cabeças encaixaram-se. O Sr. Willoughby, o cais de Edimburgo e o nosso alojamento atual. Daí estás vinculado a este lugar e que Madame Jeanne seja cliente tua. Claro, assentiu, dá muito resultado. Quando a bebida chega de França, armazenámo-la num dos sótãos desta casa. A Jeanne compra-nos diretamente uma parte e guarda-nos o resto, até o podermos despachar. E como parte do acordo, disse delicadamente, tens de. Os olhos azuis semicerraram-se. A resposta ao que estás a pensar, Sassenach, é não, disse com firmeza. Não. Sentia-me extremamente pálida. Lês o meu pensamento? Então, em que é que estou a pensar? Estás a perguntar-te se às vezes cobro em espécie humana, certo? Bem, sim, admiti. Mas isso não é assunto meu. Não é assunto teu? Arqueou as sobrancelhas ruivas e agarrou-me pelos ombros para me aproximar dele. Parecia um pouco ofegante. Não? Sim, confirmei, igualmente ofegante. E não o fizeste? Não. Vem cá. Envolveu-me nos seus braços. A memória do corpo não é como a da mente. O meu corpo conhecia-o e correspondia de imediato, como se as suas mãos se tivessem separado de mim, não há anos, mas segundos antes. Tive mais medo desta vez do que na nossa noite de núpcias, murmurei. É mesmo? Ele alongou os braços a meu redor. Eu assusto-te, Sassenach. Não. Só que da primeira vez não achava que fosse para sempre. Às vezes queria ir-me embora. Ele soltou um leve suspiro. E foste. Mas voltaste. Estás aqui. É o que importa. Suergui-me para o olhar. Tinha os olhos fechados. O que pensaste da primeira vez que fizemos amor? Perguntei. Abriu lentamente os olhos azuis para os pousar em mim. Para mim foi sempre definitivo, Sassenach, disse claramente. Pouco depois dormíamos abraçados, com o bater da chuva nas persianas. Foi uma noite sem sossego. Sentia-me demasiado exausta para permanecer desperta um momento mais, mas demasiado feliz para dormir profundamente. Talvez temesse que Jamie desaparecesse se eu caísse num sono profundo. Talvez ele pensasse o mesmo. Numa hora profunda e silenciosa da madrugada, voltou-se para mim, sem dizer nada, e eu para ele. E fizemos amor com ternura, sem falar. Suave como o voo de uma mariposa na escuridão, a minha mão roçou a sua perna. E descobriu uma fina cicatriz. Seguindo-a com os dedos, detive-me no final, perguntando sem palavras: como? A sua respiração mudou com um suspiro. Cobriu-me a mão com a sua. Claude, disse. Essa palavra sussurrada era uma evocação de tragédia e morte e da nossa separação. Jamais te deixarei, murmurei, nunca mais. Pouco depois senti que voltava a mudar de posição. Descreve-me, sussurrou. O que é que tem de ti e de mim? As mãos são como as tuas ou como as minhas? Descreve-me para que eu a veja. Coloquei a mão dele junto da minha. Era uma mão robusta. Dedos retos, unhas cortadas, quadradas e limpas. Como as minhas. A minha voz soava rouca por falta de sono. E na casa reinava o silêncio. Levantei os dedos uns 2 centímetros. Tem as mãos largas e finas, como eu, mas são grandes. As costas são largas e com uma profunda curva, próxima do pulso, como a tua. E palpita-lhe o pulso aqui, tal como tu. Toquei numa veia onde o pulso se une com a mão. As unhas são quadradas como as tuas, mas tem o mindinho direito torcido, igual ao meu, disse mostrando-lhe. O tio Lamb disse que a minha mãe também o tinha assim. A minha mãe havia morrido quando eu tinha 5 anos. Não a recordava com nitidez, mas pensava nela. De cada vez que via inesperadamente a minha própria mão. Tem esta linha, continuei suavemente, contornando a curva entre a têmpora e a bochecha. Os olhos são como os teus, com as mesmas pestanas e as mesmas sobrancelhas. O nariz dos Fraser. A boca é mais parecida com a minha, com o lábio inferior grosso, mas largo como o teu. O queixo é pontiagudo como o meu, mas muito mais forte. É alta. Mede quase 1,80 m. Ao sentir a sua estupefação, toquei-lhe no joelho com o meu. As pernas são tão largas como as tuas, mas muito mais femininas. E tem esta veia azul aqui? Colocou ternamente o polegar no espaço da têmpora. E as orelhas? Tem as abas pequenas, Sassenach. Sempre se queixou das suas orelhas. Diz que sobressaem, comentei. As lágrimas corriam pela cara enquanto Brianna vinha receber a vida por nós os dois. Ela tem-nas furadas. Não te incomoda, pois não? Disse rápido para segurar as lágrimas. O Frank dizia que era vulgar e que não devia fazê-lo, mas ela insistia. Quando completou 16 anos, permiti que o fizesse. Pareceu-me injusto proibi-la, se eu próprio tinha as minhas furadas e todas as suas amigas também. Não queria, não queria. Fizeste bem, disse ele, interrompendo a enxurrada de frases um tanto histéricas. Estreitou-me com suave firmeza. Fizeste bem. Tens sido uma mãe maravilhosa, eu sei. Eu chorava de novo, produzindo sons, tremendo contra ele. Deste-me uma filha. Monigian Don, murmurou ele. Estamos juntos, para sempre. E ela está bem. E viveremos para sempre, tu e eu. Beijou-me levemente e apoiou a cabeça na almofada. Brianna, sussurrou, com aquela estranha intuação montanhesa que fazia do nome algo de muito seu. Suspirou profundamente. Um instante depois dormia. A seguir, dormi também, olhando uma última vez para a sua boca larga e doce, relaxada no sono, quase formando um sorriso.